eu sempre quis. Você mudou e eu não aceito. Estou cansado de te explicar. Ou do meu jeito, ou não tem jeito não. Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não. Ou do meu jeito, ou não tem jeito não. Ou é do meu jeito, ou não tem jeito de você e você de mim. Hoje já não é mais aquela mesma, a menina doce que eu sempre quis. Você mudou e eu não aceito. Estou cansado de te explicar. Jornada no coração do povo, música, informação, ligados na frequência, o Piauí é o Maranhão. 1580 é a nossa sintonia, a princesinha do sul nas ondas da alegria. Rádio Santa Clara, o amor de Floriano, em casa ou no trabalho, cotidiano. Santa Clara, Rádio Santa Clara, o amor de Floriano, em casa ou no trabalho, no meu cotidiano. Rádio Santa Clara, o amor de Floriano, em casa ou no trabalho, no meu cotidiano. Conheço um casal de namorados. Os namorados são casados. há mais de 30 anos. Que coisa linda é ver a convivência dos dois nesta falência do tal do casamento. Este casal já tem filhos, já tem netos, daqui a pouco até bisnetos, e o amor deles continua. É benzinho pra aqui, é benzinho pra lá, é de dar inveja em qualquer pessoa. Meu coração queria ser desse jeito, pra manter o amor no peito e nunca mais acabar. Infelizmente, nem tudo é bem assim, pois quem mais gostou de mim nunca consegui amar. Meu coração queria ser desse jeito, pra manter o amor no peito e nunca mais acabar. Infelizmente, nem tudo é bem assim, pois quem mais gostou de mim nunca consegui amar. Este casal já tem filhos, já tem netos, daqui a pouco até bisnetos, e o amor deles continua. É benzinho pra aqui, é benzinho pra lá, é de dar inveja em qualquer pessoa. Meu coração queria ser desse jeito, pra manter o amor no peito e nunca mais acabar. Infelizmente, nem tudo é bem assim, pois quem mais gostou de mim nunca consegui amar. Meu coração queria ser desse jeito, pra manter o amor no peito e nunca mais acabar. Infelizmente, nem tudo é bem assim, pois quem mais gostou de mim nunca consegui amar. O aplicativo da Rádio Santa Clara ganhou uma nova atualização. Está mais moderno e interativo. Novas funções e mais agilidade. Notícias, pedido de música, foto do locutor, localização da rádio, Google Maps, WhatsApp da rádio, Facebook, Twitter, Instagram da rádio. Telefone, onde o ouvinte pode ligar direto. Formulário de contato, player na barra de notificações. Mantém tocando, mesmo quando minimizado. Função compartilhar o aplicativo. Se você ainda não baixou ou ainda não atualizou o aplicativo da Rádio Santa Clara, basta digitar no Google Rádio Santa Clara, acessar o nosso site radiosantaclara.com.br ou pela Play Store. O aplicativo da Rádio Santa Clara é versátil, leve e fácil de usar. Tudo em tempo real. Estou no celular, falando de um bar. Bebi todas pra poder ligar. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amigo locutor, liguei pra te dizer. Mandaram um recado e um beijo meu. Sei que ela não perde um programa seu, mas se ela não atende, se eu te ligar, só tem esse jeito dela me escutar. Vai locutor, diz por favor, que eu estou apaixonado, louco de amor. Fala aí no ar, não sei viver sem ela. Tem um cara aqui, louco, alucinado de desejo. Diz a ela que eu só quero mais um beijo. Música. maternidade divina, consagrada na intercessão constante, nós pedimos, Santa Rita de Cássia, pela divina misericórdia do Senhor, pelo amor que tendes à Santíssima Virgem Maria e a Jesus, roga por nós, pelas causas impossíveis em nossas vidas. Amém. E lembrando que terminando o Acorda Brasil, você fica bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo no Notícias em 30, primeira edição. Eu vou indo nessa. Um beijo pras mulher, um abraço pros homens e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Brasil! Você acompanhou Acorda Brasil. A manhã sertaneja mais animada do Brasil. De volta amanhã. Você sente o chamado para uma vida de fé, oração e serviço? Venha conhecer as apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, mulheres consagradas a Deus, que vivem para amar e fazer amado o Sagrado Coração de Jesus. O propósito que você busca pode estar aqui. Vamos juntas transformar vidas com amor e dedicação. Sou apóstola do Coração de Jesus e espero o seu contato pelo número DDD 11 3202 8700. Esperamos por você. Em busca da bênção da Mãe Aparecida, hospede-se no Portal Palace Hotel. Hotel confortável, com café da manhã, almoço e jantar. Apartamentos com TV, frigobar, ar-condicionado e estacionamento. Situado em frente ao portão da Basílica, no bairro Itaguaçu. Saiba mais acessando Portal Palace Hotel. Ligue 12-3013-2101 ou envie um WhatsApp para 12-99136-5029 e faça sua reserva. Portal Palace Hotel. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa. 7 horas. Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW 774. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio. Transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida. Música, fé e missão. A seguir, a Rede Aparecida de Rádio apresenta Notícias em 30. Notícias em 30. Primeira edição. Edição de jornalismo, José Eduardo. Direção, Padre Vanderlei Souza. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2026. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Começa agora a edição de número 2337 do Notícias em 30, uma produção da Rede Aparecida de Rádio em parceria com a Signes Brasil. Eu sou Mário de Paula, comigo Leandro Rodrigo nos trabalhos técnicos, a equipe do Master Web na transmissão multimídia e na apresentação, Fernanda Prado. Fernanda, bom dia. Oi, Mário, bom dia a você, a todos que nos acompanham pelas emissoras de inspiração católica de todo o país, em especial a Rádio Vaza Barris, em Jeremoabo, na Bahia, e a Rádio Catedral, em Muriaé, Minas Gerais. Lembrando que você também pode nos acompanhar com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios. Pode acessar youtube.com/radioaparecida ou facebook.com/radioaparecida. Além do aplicativo Aparecida e o portal a12.com/rádio. Vamos aos destaques da edição de hoje. Rede Aparecida, notícias em 30. Hoje você confere que Maio Laranja chama atenção para combate ao abuso e exploração sexual infantil. Convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo será hoje. E ainda, missa celebra a missão da igreja e os desafios éticos da comunicação digital. Cotidiano. Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil. O Maio Laranja é uma iniciativa que visa dar visibilidade a este assunto. Para ter uma dimensão do problema que vivemos, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, lançado em fevereiro desse ano, consta que o Brasil registrou a triste marca de mais de 67 mil casos de estupros de vulneráveis em 2025. são praticamente 31,6 casos a cada 100 mil habitantes. E para falar desse assunto, nós conversamos agora ao vivo com a doutora Celeste Leite dos Santos, ela que é presidente do Instituto Pró-Vítima, promotora de justiça em último grau do Colégio Recursal do Ministério Público de São Paulo, doutora em Direito Civil, mestre em Direito Penal. Doutora Celeste, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Aparecida. Bom dia, Mari. É um prazer conversar com os ouvintes e telespectadores da Rádio Aparecida. Doutor, o Maio Laranja busca dar visibilidade a um problema que muitas vezes acontece dentro do próprio ambiente familiar, infelizmente. Quais são os principais sinais de alerta que pais, professores e responsáveis devem observar em crianças e também nos adolescentes? O importante ter em mente que os sinais nem sempre são físicos. Esses sinais muitas vezes são mais sutis. O comportamento da criança, ela pode se modificar. Uma criança que era extrovertida passa a ser introvertida, ela passa a ter comportamentos infantilizados, como voltar a fazer xixi na cama, ou mesmo inadequado, com desenhos, com conteúdo sexualizado incompatível com a idade da criança. Doutora, e os números de violência sexual contra crianças e adolescentes seguem alarmantes no Brasil. Na avaliação da senhora, por que ainda existe tanta subnotificação desses casos? Cerca de 90% dos casos são subnotificados. E isso ocorre porque muitas vezes a criança, a família, eles têm medo de denunciar. Mas é importante ter em mente que a denúncia, ele protege a criança. E muitas vítimas, né, doutora, têm medo ou vergonha de denunciar. Como a família e também a sociedade podem acolher essas crianças e adolescentes sem causar ainda mais sofrimento? Bom, eles podem, primeiramente, ouvir a criança sem julgamento e evitar que essa criança repita para muitas pessoas a mesma história. Então, é importante, desde o primeiro momento, já buscar uma ajuda especializada. Já vai diretamente na delegacia de polícia ou procurar diretamente um psicólogo do CRAS, do CREAS, para que tenha um acolhimento emocional adequado e que a oitiva seja feita de forma adequada. A família, ela não pode querer investigar o ocorrido. Ela tem que entregar para a autoridade pública e preservar a criança. Doutora, e os riscos no ambiente digital também aumentaram, né? A internet e as redes sociais, de certa forma, ampliaram os riscos de exploração sexual infantil. Quais cuidados precisam ser reforçados hoje no ambiente digital? É importante também que os pais fiquem atentos ao tipo de conteúdo que está sendo consumido pelas crianças na internet? Isso. O aliciamento virtual, ele é uma realidade, também é conhecido como grooming. Os pais precisam ter uma participação ativa nessa questão e também monitorar ativamente as redes. Então, ver qual login, se a criança conversou com alguém, quais sites, e orientar a criança para que não converse nem se encontre com pessoas que conheceu online. Isso é extremamente importante. Os pais, eles precisam ser um acolhimento para aquela criança. Então, a criança não pode ter medo de ser punida por conversar com um problema com os pais. Ela precisa, na verdade, dessa questão de poder contar com os pais. Então, uma presença acolhedora é muito melhor do que uma vigilância oculta por parte dos pais. A gente falou no início que muitas das vezes os casos acontecem dentro da própria casa, da residência, no seio familiar da criança ou do adolescente. E quando acontece essa situação que a gente expôs aqui no começo, doutor, e a criança não consegue talvez ser atendida, ou há aí uma vedação nos olhos, digamos assim, dos responsáveis, não querendo enxergar ou até mesmo não acreditando na própria criança. Qual é a orientação nesse sentido? Infelizmente, ainda existem muitos casos assim, né? Bom, todos aqueles que convivem com a criança podem denunciar. Os educadores, a criança pode assistir passa a maior parte do tempo na escola. E eles têm até 24 horas para comunicar ao Conselho Tutelar qualquer indício de violência contra a criança. Então, se a criança na escola está com comportamento inadequado, incompatível com a idade, a própria escola pode denunciar, pode chamar os pais e pode tomar as atitudes corretas. Um familiar também pode fazer isso. Se os pais, por exemplo, a mãe depende financeiramente do agressor e resolve não denunciar, qualquer pessoa da rede da criança pode tomar essa iniciativa e realizar a denúncia. E a senhora falou sobre o papel do Conselho Tutelar, né, que tem uma função muito importante, inclusive também nesse diálogo junto com as escolas, para também alertar e descobrir casos desse tipo. Bom, o Conselho Tutelar, eles atuam de uma forma reativa, eles são chamados, né? Então, em tese, não são eles que descobrem os casos desse tipo. A criança está em situação de risco e ela é encaminhada pela rede. Pode ser pela própria polícia, pode ser pelo Ministério Público, pode ser pela polícia militar, nos hospitais, pelo psicólogo que atende a criança, pelos próprios pais ou pessoas que vejam que aquela criança está numa situação de risco, mas eles não atuam como força de segurança pública, eles não são policiais, eles não vão na casa do munícipe sem serem chamados. Então, mesmo quando há situação de risco, eles intimam para que a família compareça no Conselho Tutelar. Então, é preciso desmistificar esse papel do Conselho Tutelar como se ele fosse uma força investigativa, ele não é. Com certeza. O Conselho Tutelar só age, né, doutora? A gente reforça aqui mediante denúncia. E reforçamos mais uma vez a importância de se denunciar, né? Às vezes, quem está acompanhando a nossa entrevista aqui vive uma situação parecida dentro de casa ou na comunidade, na rua, com um vizinho, enfim. E é importante socorrer essa criança, esse adolescente, através da denúncia. A denúncia é primordial, é a partir daí que abre-se os caminhos de toda a investigação, de culpado também, de responsabilização, né? Exatamente. E lembrar sempre que a prevenção é sempre a melhor estratégia do combate ao abuso, à violência sexual infantil. Então, pais presentes, conversem com os filhos, acreditem na criança e verifiquem se essa criança tem uma mudança de comportamento e tenta apurar, porque um sinal só isolado não permite essa conclusão, mas uma somatória de sinais, a criança faz desenhos inapropriados, não quer ficar com determinada pessoa, demonstra medo de estar com determinada pessoa, tudo isso é indício que ela pode estar em situação de risco. Tá certo, doutora Celeste, quero agradecê-la por conversar ao vivo aqui com a Rádio Aparecida, a senhora também que desenvolve um trabalho muito importante no Instituto Pro Vítima, e destacando então esse assunto muito importante que é o Maio Laranja, né, de prevenção e combate ao abuso infantil. Muito obrigada, é um prazer falar com vocês. E esse é o assunto do editorial desta segunda-feira com o jornalista Felipe Zangari. Olá, Felipe, bom dia. Olá, muito bom dia para vocês aí no estúdio, um abraço para você que me acompanha em todo o país, pela Rede Aparecida de Rádio, pelas nossas associadas Signis Brasil, dentro do nosso Notícias em 30, uma semana feliz e abençoada para todos nós. Nós tivemos um 2025 extremamente violento em relação a estupros de vulneráveis, como foi bem lembrado na entrevista que ouvimos agora há pouco, e mais do que isso, o 18 de maio vem como um alerta em relação à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes, porque no nosso país nós temos ainda um caminho civilizatório muito grande para percorrer em relação ao respeito à dignidade humana, especialmente no que se refere à dimensão da sexualidade das crianças e dos adolescentes. Existe ainda uma cultura permissiva e perversa em várias regiões do nosso país que naturaliza e normaliza esse tipo de violência que é gravíssimo e que é extremamente traumatizante para a vida de quem sofre esse tipo de violência. Nós temos aí nos rincões do país ainda situações em que a violência sexual contra crianças e adolescentes, inclusive dentro dos núcleos familiares, é algo tratado como tabu e algo tratado como um elemento que não precisa ser discutido, o que é um grave erro e uma demanda urgente para que nós possamos ajudar a resolver. Por outro lado, nós temos também um contexto global que tem dificultado essa conscientização e esse combate. Note-se que o advento das plataformas digitais e a vivência de uma sociedade de consumo muito fora daquilo que é o aceitável para uma boa convivência humanitária, vem levando a um estágio de hipersexualização e cada vez mais precoce. Nós, infelizmente, ainda vemos cenários em que as meninas, na idade ainda de infância, já são tratadas como mulheres, já vão se hipersensualizando, e isso traz um cenário também que as torna ainda mais suscetíveis e vulneráveis num contexto em que o ambiente digital ainda é altamente predatório. São reflexões muito importantes que nós precisamos fazer no dia de hoje, e o 18 de maio é uma bandeira que infelizmente ainda vai precisar continuando a ser erguida até que a nossa sociedade dê um passo rumo à preservação efetiva da dignidade dos mais vulneráveis. Um abraço, até a semana que vem. Bom, e vamos agora conhecer um pouco mais sobre os apoiadores do jornalismo e na volta você confere que missa celebra a missão da igreja e os desafios éticos da comunicação digital. Notícias em 30. Você está ouvindo uma emissora associada à Cygnus Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse cygnus.org.br. Atenção, produtor rural e familiares. Se vocês estão sem plano de saúde, aproveitem a chance. O SPA Saúde, um plano sem finalidade lucrativa e exclusivo para produtores rurais, lançou a campanha Carência Reduzida. Inscrição pronta, o atendimento é imediato. Procure a cooperativa, associação e sindicato de sua cidade e conheça o benefício. Para a família do produtor rural, SPA Saúde, o plano de saúde ideal. Rede Aparecida de Rádio. Você que está procurando uma belíssima imagem em resina, com olhos de vidro e pintura, rica em detalhes, ou imagens em pó de mármore para a área externa, para o seu lar ou sua paróquia, procure assistir na Arte Sacra em Aparecida. Imagens, objetos e paramentos litúrgicos para a sua paróquia e com preço de fábrica. Sistina Arte Sacra, Rua Elpídio de Paula Santos, 102, Ponte Alta, Aparecida. Envie um WhatsApp para 12997742220 ou acesse @lojasistina. Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @academiamarial e YouTube Academia Marial. Rádio portátil de bolso Motobras nas cores azul, laranja e preto. Funciona a pilha. Componentes especiais, tecnologia avançada, melhor receptividade na sintonia e na qualidade do som. Entrada para eliminador de pilha e para fone de ouvido. Vá à loja mais próxima e adquira o seu. Novo rádio portátil de bolso Motobras nas cores de sua preferência. Cuidar da criação é cuidar da vida. O Santuário Nacional de Aparecida nos convida a respeitar a natureza, proteger nossos rios, florestas e animais. Inspirados na encíclica do Papa Francisco, aprendemos que cada gesto conta. Reciclar, economizar água, preservar o meio ambiente. Juntos, podemos construir um mundo mais justo, belo e sustentável, honrando a criação de Deus. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar. Sete e dezoito. Rede Aparecida, notícias em 30. Nós estamos de volta e aproveito para registrar a audiência dos ouvintes que nos acompanham pela Web Rádio Nacional em Palmeira dos Índios, Alagoas, e a Rádio Bom Jesus em Cuiabá, no Mato Grosso, além de todas as emissoras da Rede Aparecida de Rádio e Signis Brasil. Notícias da Igreja. Missa celebra a missão da Igreja e os desafios éticos da comunicação digital. Os detalhes com Rafaela Oliveira. A Igreja celebrou ontem, na festa da Ascensão do Senhor, a edição de número 60 do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Neste ano, a reflexão teve como tema valorizar rostos e vozes humanas, inspirado na mensagem de Papa Leão XIV para a data. Uma missa celebrada no altar central do Santuário Nacional marcou a comemoração. A celebração, realizada às 8 da manhã, contou com a presença da Comissão Episcopal para a Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, presidida por Dom Valdir José de Castro. Segundo Dom Valdir, a mensagem deixada pelo Papa Leão dialoga diretamente com os desafios dos tempos atuais, especialmente diante do avanço da inteligência artificial. Exatamente, Rafaela, essa bonita mensagem que o Papa Leão nos deixou tem tudo a ver com os tempos de hoje, né? De modo especial nas redes digitais, no mundo digital, há um perigo, né, de por meio da inteligência artificial você manipular vozes e rostos, como está acontecendo às vezes, infelizmente. Então o Papa chama atenção para isso, né? Isso, o rosto e a voz de uma pessoa não pode ser manipulado. Ele diz que o rosto e a voz são sagrados. Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Ninguém tem o direito de manipular vozes e rostos. O rosto e a voz faz parte da identidade de uma pessoa. Então, isso nos faz pensar a todos nós comunicadores, né, de todo o Brasil, também aqui todo o complexo de comunicação aqui de Aparecida, né? Temos essa missão de justamente preservar rostos e vozes por meio da evangelização, tendo como referência Jesus. Ele é o comunicador perfeito, ele que nos ensina como tem que ser a nossa comunicação, que é sempre no amor e no respeito ao outro. A celebração foi presidida por Dom Mário Antônio da Silva, que destacou a preocupação do Papa para que a tecnologia seja utilizada de forma ética, responsável e disciplinada. O Dia Mundial dos Meios de Comunicação. Parabéns a você e a todos que trabalham na nossa emissora de rádio e também nos demais meios de comunicação. Seja por voz, não na digital e tudo mais. E de fato, o Papa Leão, ele tem preocupação de que a tecnologia seja usada de maneira, digamos, disciplinada, com responsabilidade, com cooperação e educação. Ou seja, sem suplantar a vida humana, sem esquecer a realidade das vozes pessoais, como ouvimos aí a sua voz, agora vocês ouvem a minha, mas também do rosto, do semblante das pessoas. Jesus, ele valorizava muito as pessoas, mesmo no meio da multidão, na sua individualidade. Seu nome, sua voz, seu rosto, suas dores, suas alegrias. Então o dia de hoje é para a gente valorizar a nossa comunicação como mulheres e homens que comunicam pela palavra, pelos gestos, pelo nosso corpo, pela nossa missão eclesial e também pela nossa profissão, mas que sejamos comunicadores da verdade, do amor, da esperança, da justiça e, sobretudo, da paz. No que depender de nós, que os meios de comunicação ajudem a paz. Rafael Oliveira, para a Rede Aparecida de Rádio e Signis Brasil. As notícias do esporte. E a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será realizada hoje, às 5 horas da tarde. O anúncio dos 26 jogadores que defenderão o Brasil no Mundial será feita pelo técnico Carlo Ancelotti em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Os nomes escolhidos sairão da lista de 55 pré-convocados que foi enviada à FIFA na última segunda-feira. A relação conta com Neymar, mas não tem Estevão, que está machucado. A CBF preparações especiais na solenidade de hoje, que terá a presença de ex-jogadores, dirigentes e patrocinadores. Segundo a entidade, o evento será uma celebração do futebol brasileiro, unindo passado e presente da seleção mais vitoriosa nas Copas do Mundo. Na quarta-feira que vem, dia 27, os convocados se apresentarão na Granja Comari, em Teresópolis, para iniciar a preparação para o Mundial. No dia 31, o Brasil vai enfrentar o Panamá no Maracanã, em amistoso que vai marcar a despedida em território nacional. No dia seguinte, a delegação segue para os Estados Unidos, onde fará um último amistoso contra o Egito, no dia 6 de junho. A estreia na Copa é em 13 de junho contra Marrocos, em Nova Jersey. Eleições 2026. Ética e cidadania no voto. Pesquisa Datafolha, divulgada ontem pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que 70% da população vê a relação entre o presidente Lula e o Congresso Nacional mais como confronto do que colaboração. Entre os entrevistados, 20% acreditam que há mais cooperação do que embate. 2% dizem não ver um nem outro. E 8% não sabem. Segundo a Folha, a maior parte das entrevistas ocorreu antes das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master. A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 12 e 13 de maio, com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Bom, e após o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, se filiar ao Partido Democracia Cristã, a legenda confirmou a pré-candidatura dele à presidência da República. Entretanto, o ex-ministro Aldo Rebelo, anunciado como pré-candidato do partido no início do ano, disse que vai manter a sua pré-candidatura até a convenção, mesmo, segundo ele, que tenha que judicializar. Em nota, o presidente nacional do partido, ex-deputado federal, João Caldas, argumentou que Barbosa representa a possibilidade da União Nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro nas instituições. O DC apresentou no início do ano a pré-candidatura presidencial do ex-ministro Aldo Rebelo, que não cresceu nas pesquisas. Por isso, de acordo com o presidente da sigla, a troca foi necessária. Barbosa integrou a corte entre os anos de 2013 e 2014. O ministro se aposentou antecipadamente em 31 de julho, abreviando sua permanência no tribunal em 10 anos e 2 meses. Caso permanecesse no cargo, poderia, por lei, seguir na Suprema Corte até 2029, quando completaria 75 anos. Em 2018, ele foi cotado como um dos nomes da disputa presidencial, mas acabou desistindo. Política. A proposta sobre o fim da jornada de trabalho 6x1 terá semana decisiva nas articulações para o relatório final. O deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, relator da PEC, deve apresentar a primeira versão do seu parecer na quarta-feira. Hoje, o deputado pretende se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente da comissão especial que analisa a proposta, o deputado Alencar Santana, do PT, para debater ajustes finais do relatório. A proposta de emenda à Constituição deve estabelecer um regramento geral. O entendimento atual envolve a redução da jornada semanal de 44 horas para 40 horas, com 2 dias de descanso e sem reduções salariais. O principal ponto de debate envolve uma regra de transição da mudança. Estão em articulação possíveis reduções escalonadas de 1 ou 2 horas por ano até chegar às 40 horas. Economia. A Caixa Econômica Federal inicia hoje os pagamentos de maio do programa Bolsa Família 2026. Os primeiros a receber serão os beneficiários com o NIS, o número de identificação social, final 1. O dinheiro será disponibilizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês de forma escalonada. A exceção é o mês de dezembro, quando os pagamentos são antecipados. Para saber a data correta de recebimento, a família deve verificar o último dígito do NIS impresso no cartão do programa. Assim, é possível consultar o dia correspondente no calendário oficial de pagamentos. Os beneficiários recebem e podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem e Internet Banking. Segundo a Caixa, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito. Bom, nós ficamos por aqui e o Notícias em 30, primeira edição, volta amanhã, às 7 horas da manhã. Você pode rever as notícias da edição de hoje no youtube.com/radioaparecida e mais informações nos boletins de rede durante a programação. Trabalhos técnicos de Leandro Rodrigues e Robson Marcelo, equipe Master Web nas transmissões das redes sociais. Você segue bem informado acessando o portal a12.com pelo nosso aplicativo Aparecida e acompanhando a programação das emissoras de inspiração católica em todo o país. Um ótimo dia e uma excelente semana. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30. Primeira edição. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Notícias em 30. Em Barão de Grajaú, remédios é na Unifarma, a farmácia da Lindalva. Medicamentos dos principais laboratórios do Brasil, em Barão é na Unifarma. Temos os melhores preços na Aguardente Alemã Sobral, no álcool 70%, no biotônico, aparelho medidor de pressão, dipirona, diclofenaco, Toflex, nimesulida, Torcilax, Benegripe, Apracu, Multigripe, pastilhas para garganta e remédios para ressaca. Temos medicamentos para o controle da pressão arterial, recargas de celular para todas as operadoras. E mais, para o calor, picolé de frutas no palito e sorvetes cremosos no pote. Unifarma. Completo sortimento de medicamentos originais, genéricos, similares, livres e controlados. Farmácia da Lindalva, a Unifarma, Rua Paulo Ramos, bem próximo à BR-230. Temos os melhores preços de Barão. Paixão pela saúde e respeito pela vida. Fones 3523-1631 e WhatsApp 99925-5271. Todo dia é dia de compra barata no Comercial Santo Antônio. Sempre com muitas promoções. Vem aproveitar e comprar barato. Preparamos preços incríveis para você em todos os setores. Gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, utilidades, frutas e verduras, frios e um açougue completo com carne de qualidade. Preços baixos, conforto e qualidade é no Comercial Santo Antônio. Aceitamos todos os cartões de crédito, entre eles o VR Alimentação. Comercial Santo Antônio, Rua São João, bairro Varginha, Barão de Grajaú. Organização Edilson da Varginha. Mega Operação de Vendas Armazém Paraíba. Ofertas únicas, condições imbatíveis. Está autorizado vender ainda mais barato. Forno elétrico 52 litros, R$ 57,90 mensais. Fogão 5 bocas, R$ 99,90 mensais. Caixa de som com Bluetooth e entrada para microfone, R$ 179,90 mensais. Conjunto colchão de molas mais box queen, R$ 229,90 mensais. Corra para a loja e aproveite. Mega Operação de Vendas Armazém Paraíba. Rádio Santa Clara, Floriano e Barão de Grajaú, a primeira no coração do povo. De onde é que salta essa voz tão